Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 6. Eu sei que nós começamos a programação um pouquinho atrasados, então esse seria o momento da gente já estar despedindo vocês. E a gente tem a sensibilidade de que naturalmente estamos no meio da semana, precisamos descansar. Amanhã mais um dia de luta, de trabalho, de estudo, mas nós precisamos gastar um tempinho com a palavra de Deus e nós vamos fazer isso. E aí eu vou fazer um combinado com vocês. Eu me esforço para ser breve, e você se esforça para ter a paciência de ouvir a voz de Deus, para que Ele fale ao teu coração, que acho que é uma coisa muito importante dentro desse momento de reunião, de oração, de louvor, e agora a gente vai meditar na palavra do Senhor. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar, para que Deus venha falar ao nosso coração de uma forma poderosa. Oremos. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, porque a tua palavra está aberta diante de nós nesta noite, Pai. Obrigado pelo imenso privilégio de te louvarmos, de te invocarmos, de orarmos ao Senhor e de meditarmos na tua palavra a fim de recebermos teu Espírito e a vida eterna, Senhor. Nenhum de nós merece, Pai, o teu Espírito ou a vida eterna. Todos nós somos pecadores e clamamos o teu perdão sobre a nossa vida e a transformação da nossa história, para que possamos te amar acima de todas as coisas, amarmos uns aos outros e amarmos a nós mesmos, nos afastando daquilo que nos faz mal, Senhor. Tira de nós aquilo que não vem de ti. Também vem abençoar a saúde, a vida financeira, a vida espiritual e familiar de cada um de nós. E fala ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título do meu sermão é assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o Espírito Santo, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo. É um prazer enorme para mim conhecer vocês e estar aqui na Igreja do Parque da Matriz. Um grande abraço, especialmente ao pastor Fabiano, por ceder o púlpito aqui à Rádio Novo Tempo. Para nós é um privilégio e um prazer estar aqui. E com essa dinâmica da rádio, né? O pessoal sempre brinca, né? Pastor, eu te imaginava gordinho, baixinho e com cabelo. As pessoas erram todas as características, né? E, aliás, a maioria pensa também que eu sou casado, porque a maioria dos pastores é casado, né? E erram mais essa característica também, né? O fato é que quando a gente imagina a vida nunca é do jeito que a gente imaginou, né? Essa é a grande... Você quer saber como a vida não vai ser? Fique imaginando. Aí com certeza não vai ser do jeito que você imagina, né? Essa aqui é a grande realidade. Porém, por causa dessa dificuldade humana de entender a realidade, de prever o futuro, de conhecer todas as coisas, Deus nos prometeu o auxílio do Espírito Santo, para que a gente conhecesse a realidade, a verdade e a vontade dele. Mas eu creio estar falando para pessoas que conhecem a Bíblia. E talvez você perceba uma discrepância entre o título do meu sermão e o texto da Bíblia. Vamos dar uma lidinha aí. Mateus capítulo 6, verso 33. Será que a questão fala exatamente do jeito que eu coloquei o título? Eu acho que não. E vamos procurar aí o jogo dos sete erros, né? Não são sete erros, é um erro só. E vamos ver se ele é realmente um erro. E a Bíblia nos diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Jesus está falando aqui sobre aquilo que é muito comum na nossa sociedade: a ansiedade pelo futuro. E sabe que se você quiser gastar tempo com a ansiedade a respeito do futuro, você pode começar a ficar muito preocupado, independentemente dos rumos que o nosso país vai tomar ou não. Porque, de fato, o brasileiro está meio incomodado e, diante de tantos escândalos de corrupção, diante dessa questão política, da recessão, da crise, e mais ou menos todos nós sabíamos que depois da Copa do Mundo a coisa não ia ficar muito bonita. A gente tinha um pouco dessa noção, pelo menos teórica. Agora que a coisa vai para a prática, isso significa inflação, isso significa menos emprego, isso significa, de alguma forma, esse arrocho que está existindo em questão dos impostos, etc, etc, que você bem conhece, e que vai se refletir na sua conta de luz, na conta do supermercado, e inúmeras questões complicadas, a gente começa a ficar um pouquinho com medo do futuro, né? A gente começa a pensar o que vai ser do nosso país e o que é que vai ser da nossa vida. E se você quiser gastar tempo com ansiedade, tu pode pensar, do que a gente vai morrer? Já morrer de doença, de acidente, de velhice ou numa outra circunstância meio tenebrosa, meio complicada? Além das questões assim difíceis, né, da doença ou da morte ou do desemprego ou disso ou daquilo, a gente poderia pensar nas coisas boas também, né? Que tipo de prazeres e alegrias e felicidades nós teremos no mundo? A grande realidade é que a gente não sabe nada e Jesus nos pediu para entregarmos tudo nas mãos dele. A palavra de Deus diz para a gente lançar toda a nossa ansiedade nos ombros do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. E se ele cuidou até aqui, por que que a partir daqui ele deixaria de cuidar? Essa é a grande pergunta, inclusive que Ellen White fala para nós, né? Nada temos a temer sobre o futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu no passado e até aqui. A gente só pode ter medo de a gente vai passar fome, não ter o que comer e etc., quando a gente esquece que Deus fez chover comida do céu quando o povo não tinha o que comer. A gente só vai ter medo de que realmente não vai ter água e vamos morrer de sede quando a gente esquece que Deus tirou água da rocha. E assim também você poderia tirar não somente lições da história de Israel e do povo de Deus da Bíblia, mas da tua história. Problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros que você já passou e já superou pela graça de Deus. Agora, Jesus ele pede para a gente, no meio dessa ansiedade ou dessa imaginação e preocupação sobre o futuro, a gente colocar algo acima de tudo, é o reino de Deus. Agora, o que que o reino de Deus tem a ver com o Espírito Santo? Abre a Bíblia aí, João capítulo 3. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia, quanto mais a Bíblia falar, menos o pastor Ezequiel vai falar, e isso sempre é positivo. Mais Deus fala e menos o homem. E todo mundo fica satisfeito. E aqui eu queria começar a fazer uma comparação em relação ao reino de Deus e ao Espírito Santo, para demonstrar para você a extrema necessidade do Espírito Santo na nossa vida, para nos guiar em meio ao futuro, ao presente, a todas as coisas. E João capítulo 3, verso 5, conecta a ideia do Espírito com o reino de Deus da seguinte forma. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando a gente fala que o Espírito Santo é aquilo que você deve colocar em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, não tem nenhuma heresia aqui. Inclusive ontem, né, o pastor Moisés Matos, numa reunião que a gente teve na associação, ele justamente fez essa aplicação, né? Foi inclusive do que ele falou que eu tirei esse sermão. Buscai em primeiro lugar o Espírito Santo e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vai um pouquinho adiante aí no capítulo 16 de João. Você está no capítulo 3, pula aí alguns capítulos e vai para o capítulo 16. E eu queria colocar algumas questões sobre a necessidade do Espírito Santo. Para quê? Por quê? Em que direção e em que sentido o Espírito Santo é essencial e deve ser colocado acima do trabalho, do dinheiro, da família, da saúde e de todas as outras coisas? E a palavra de Deus nos diz assim, João 16, a partir do verso 8 e o verso 9. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e do pecado, porque não crê em mim. Se você ganhar o mundo inteiro, vamos pensar assim, que você puder escapar da crise que está a se abater sobre o Brasil. E quem sabe você ganhe milhões e milhões e milhões de dólares, e esses milhões e milhões e milhões de dólares vão garantir, entre aspas, que você vai sempre ter onde morar, sempre ter o que comer, sempre ter países maravilhosos aí para passear e gastar euros e dólares e esbanjar dinheiro por aí. Vamos pensar que a vida garantisse essa realidade para você. E vamos pensar que em meio a esta vida fácil, você tivesse todos os prazeres que o pecado pode oferecer. Todo pecado em relação à sexualidade ou em relação a coisas que são ruins, mas que se maqueiam de coisas boas, e você desfrutasse de prazeres e alegrias, etc. etc. E acima, e além de tudo isso, eu não vou lançar nenhuma maldição, nenhuma doença sobre a sua vida. Você pode desfrutar de todos os prazeres do pecado e mais ou menos, ok, tu não vai ter nenhuma doença, não vai acontecer nada de desgraça, entre aspas, na sua vida. Você vai de fato desfrutar do pecado. E você não tenha o Espírito Santo. E aí você se vê numa situação interessante. Você vai se tornar uma pessoa maliciosa, invejosa, violenta, agressiva, que despreza as pessoas, porque tu tem dinheiro, o outro não tem. Tu tem isso e aquilo, o outro não tem. E naturalmente a gente vai entrando nessa questão de desprezar uns aos outros, né? Que é inclusive o contrário do que Deus quer, que a gente ame uns aos outros. Mas de qualquer forma, sem o Espírito Santo, esta vida que para alguns pode parecer uma vida maravilhosa, se torna o passaporte para a morte eterna. E aí, do que adiantou todos os prazeres, todas as alegrias, todos os lucros e dinheiros que o pecado lançou sobre a sua vida? Se no final das contas você perder a sua alma, do que adiantou ganhar o mundo inteiro? É o que Jesus nos diz. E quando a gente então fala sobre a necessidade do Espírito Santo, a gente está falando da necessidade do único que pode nos convencer da exatidão do nosso pecado. E como é ruim admitir o pecado, pelo menos de forma específica. De forma assim geral, eu poderia fazer um apelo. Quem aqui reconhece ser pecador, levante a mão. E todo mundo ia levantar a mão. Não, não estou fazendo apelo não. Mas agora se eu fizesse um outro apelo. Quem aqui é mentiroso e mentirosa, levanta a mão. Complicada a questão, né? Mesmo que a gente reconheça que a gente tem dificuldades com a mentira, é muito difícil você assumir isso, especialmente em público. A gente coloca as nossas máscaras, especialmente no ambiente de igreja. E aí se eu fizesse outros apelos, né? Quem aqui tem problemas com a sexualidade? Fala palavra maliciosa, piada, nutre no coração fantasias e desejos X ou Y que pudessem caracterizar fornicação, adultério, homossexualidade, sei lá o quê. Quem de vocês levantaria a mão? Se eu fizesse algum tipo de apelo assim, quem de vocês, podendo sonegar imposto, sonega? Quem levanta a mão? Aí você percebe que é meio complicado. Dizer que eu sou pecador, eu sou pecador, levanta a mão. Mas a gente assumir os nossos defeitos na prática e na realidade é uma coisa muito pesada. E sem o Espírito Santo é sem chance. Sem o Espírito Santo, quando a gente é confrontado com os nossos erros, o nosso único caminho é negar até a morte. Vide Brasília. Sim ou não? Esse pessoal é pego com a boca na botija, né? É interessante, teve um comentário do Ricardo Boixá no Jornal da Band esses dias. Ele fez assim uma crítica bem pesada, né? Ele pegou o celular e falou assim: alô, mãe? Ô mãe, foi você que recebeu o dinheiro dessas empreiteiras aí que desviaram do governo? Ah, mãe, não foi você? Pois é, os deputados estão dizendo que não foi eles também, mãe. É isso que o dinheiro tá na contabilidade deles. Tá lá os valores que as empreiteiras pagaram para cada deputado e tá lá. É tipo assim. Não tem o que fazer, é tipo flagrante, entendeu? É a mesma coisa que eu pegar a Bíblia da Tati, roubei, agora dizer, não peguei. O quê? Eu, pecador? Ladrão? Imagina! Jamais! É mais ou menos isso que o ser humano faz, sem o Espírito Santo. Nega até a morte, rejeita e quer se justificar. Mas o Espírito Santo faz algo maravilhoso por nós. Ele nos convence. E essa é a nossa necessidade. Abandonar as máscaras e assumir quem nós somos. Mesmo que isso não for positivo. Porque talvez seja muito positivo eu me colocar aqui dentro dessa igreja como pastor da Rádio Novo Tempo, não é legal? Pô, a Rádio Novo Tempo é maravilhosa, né, Abinal? Não é um privilégio maravilhoso a gente trabalhar lá dentro, a gente estar em contato com essas pessoas fantásticas que, na verdade, são vocês. São os ouvintes, são as pessoas que estão ali, sabe, dedicando a sua vida, louvando, buscando, mandando pedido de oração, mandando perguntas lá, né, Tati? Umas mais cabeludas, outras menos, assim como eu, né? Umas bem cabeludas, assim, outras pouquinho cabelo, né? Mas o fato é assim, que são vocês, e é maravilhoso tudo isso. E aí, de repente, eu me torno uma pessoa importante, legal, que trabalha num lugar bacana, e todo mundo quer ser bacana e estar num lugar bacana. Mas eu me colocar como uma pessoa que precisa de Deus, da misericórdia de Deus, e sem o Espírito Santo eu vou para o inferno como pastor da Rádio Novo Tempo, é uma coisa o quê? Mais pesada. E é essa experiência mais profunda que a gente tem com o Espírito Santo, para que ele nos convença. Adiante, o verso 13 do capítulo 16, diz assim que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nos guiaria em toda a verdade. E sabe que a toda a verdade envolve esses aspectos negativos de nos convencer dos nossos erros, mas existe um outro aspecto da verdade, o lado positivo, o nosso valor infinito diante de Deus. E todos vocês e todos nós temos um valor infinito, apesar de sermos pecadores. E o nosso valor infinito não é por causa da conta bancária, não é por causa da aparência pessoal, não é por causa dos dons e talentos que nós temos, mas é por causa de algo que Deus conseguiu enxergar na gente, que às vezes nem mesmo a gente enxerga. Às vezes a gente vê assim, por que, que Deus me fez um pastor? Eu não faço a menor ideia por que ele fez isso. Por que, que Deus fez você um cristão ou uma cristã? Às vezes tu não faz nem ideia por quê. Tu até se sente indigno e indigna de ser chamado de cristão. Mas você tem a mensagem mais linda do mundo e a salvação eterna. A riqueza infinita de Jesus Cristo. Pela fé. É simples assim. E todo esse lado positivo inclui toda a verdade. E é interessante, porque Deus ele nos esmaga com a mensagem do nosso pecado e depois nos alivia com a mensagem do seu amor, do seu perdão infinito. E essa é a necessidade do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não posso ser convencido. Sem o Espírito Santo eu não posso ser convencido nem do meu mal, nem do meu bem. E é interessante, né? Sem o Espírito Santo, quando eu sou confrontado com o meu mal, eu nego. E quando eu sou confrontado com o bem que Deus vê em mim, eu não acredito. Que é a condição do mundo. Diz para as pessoas aí fora que elas são pecadoras. Não, eu não. Diz para elas, Deus se importa com você. Não, não estou vendo, cadê o dinheiro, cadê isso, cadê aquilo? É interessante isso. Quando a gente não abre o coração para o Espírito Santo, a gente deturpa todas as coisas. A gente deturpa a mensagem do nosso pecado e a mensagem do nosso valor. Mas essa noite, Deus decidiu visitar você e dizer para você assim, apesar da tua indignidade e do teu pecado, eu te escolhi para a salvação eterna. E você precisa se permitir convencer de tudo aquilo que há de mal em você. E você precisa se permitir vislumbrar tudo o que há de positivo que eu vejo em você. É um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. Deus te atraiu com uma bondade no meio da tempestade, né? A maioria de vocês chegou atrasado, nós chegamos também. E Deus vai trazendo a gente. Vai trazendo com bondade. Nos dá a presença do Márcio, maravilhosos louvores. Muito obrigado, viu, Márcio? Deus te abençoe muito, poderosamente. Um programa de alto nível. Mas todo esse programa é somente um pequeno símbolo da presença do Espírito Santo. Para brigar com a gente, se tiver que brigar. Mas também para nos relembrar do infinito amor e do infinito valor que nós temos para Deus. Eu queria terminar a mensagem desta noite, para não me estender muito, eu preparei algumas outras coisas aqui, mas eu quero terminar, dizendo para vocês assim que, se você nascer da água e do Espírito, você vai poder ver o reino de Deus. Coloque o Espírito Santo como prioridade na sua vida. A igreja muito fala de clamar pelo batismo diário do Espírito Santo. E eu termino fazendo uma aplicação interessante. O Espírito Santo é a maior necessidade para quem está perdido. E o Espírito Santo é a maior necessidade também para quem está salvo. Da parte de quem está perdido, entre aspas, o Espírito Santo vai convencer, vai transformar, vai radicalizar mesmo. Primeiro ele vai brigar com você e vai brigar duro. Mas depois ele vai te consolar e transformar a tua vida. Da parte de quem já passou por essa experiência, o Espírito Santo vai chacoalhar com a tua vida e dizer que você pode fazer mais por Ele. Tu pode orar mais, tu pode louvar mais, tu pode pregar mais, tu pode cantar mais, tu pode exercer os dons que Ele mesmo deu a você. O Novo Testamento diz que há um só Espírito, mas existem muitos dons. E essa igreja está cheia de dons. Cada um de vocês tem os seus dons. Dons de recepção, dons de cura, dons de sabedoria, dom de louvor, dom de ensino, dom de pregação, dom de hospedar bem as pessoas e muitos outros dons que a palavra de Deus coloca. E eu tenho certeza que essa igreja é rica em dons. Descubram os dons de vocês, exerçam os dons de vocês. E se tem alguém aqui que ainda não é batizado ou batizada e que precisa tomar uma decisão para uma nova vida ao lado de Jesus, o Espírito Santo chama. Chama para o reconhecimento do pecado, seja ele podre e imundo quanto for. mas acima do pecado, o reconhecimento do valor infinito de cada um de vocês para Jesus Cristo. Eu não sei se nós temos muitos não-adventistas aqui. Eu sei que tem alguns que estão visitando a primeira vez, mas talvez até sejam adventistas de outras igrejas. Nós não perguntamos quem é adventista e quem não é. Não é esse o ponto. Talvez tenha alguém aqui afastado da igreja, ou afastada da igreja, precisando voltar. Talvez todos vocês já estejam ok e ninguém precisa se batizar. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu faço aqui essa noite é oferecer uma oportunidade. Oportunidade de salvação, de batismo, de novo nascimento. E quem não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Mas se o Espírito Santo toca no teu coração, e você precisa tomar a decisão do batismo, enquanto a gente ouve o último louvor, você pode tomar a decisão ousada da fé, de se colocar em pé e de vir aqui à frente, pertinho de mim. Eu já estou aqui, porque o mais pecador já dá o exemplo e já fica aqui. E se você é um pecador, uma pecadora, precisando voltar aos braços de Jesus, você pode se colocar também aqui em frente, junto comigo. Se vocês não precisam tomar a decisão do batismo, entreguem o coração e a vida de vocês para o Espírito Santo, para que Ele venha reinar e fazer a vontade dEle na vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para a gente terminar esse culto. Vamos clamar a presença do Espírito de Deus na nossa vida, para que Ele nos convença, nos transforme, nos use, nos abençoe hoje e para sempre, para a salvação. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo privilégio de terminarmos este culto adorando ao Senhor de joelhos, Pai. Obrigado pelos louvores que aqui foram cantados ao Teu nome, celebrando a Tua bondade, a Tua verdade, a Tua presença. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, obrigado acima de tudo pela nossa oração, pelo nosso coração, pela entrega da nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Senhor, todos nós carecemos do Espírito Santo acima de tudo e qualquer coisa, acima do dinheiro, acima do alimento, acima da vida, Pai. Nós precisamos do Espírito Santo, porque se nós tivermos o Senhor, nós teremos tudo, Pai. Senhor, às vezes nós não temos mais do Teu Espírito, porque nós temos pecado, Senhor. Às vezes somos rebeldes à Tua lei, à Tua palavra, à Tua verdade, à Tua vontade. Somos, às vezes, pessoas egoístas, mesquinhas, transgressoras e clamamos, Pai, a misericórdia sobre a vida de cada um de nós esta noite, Pai. Se alguém aqui tomou a decisão também do batismo esta noite, que o Senhor venha confirmar essa decisão. E se, de qualquer forma, não houver e todos nós já somos batizados, que o Senhor venha confirmar essa fé na nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração, a nossa alma. Abençoa a Rádio Novo Tempo, toda a rede Novo Tempo de comunicação. Abençoa a Tati, abençoa o Abinal, a mim, todos os cantores que estão aqui, Pai, o Márcio, o Moisés. Que a Tua graça venha fazer uma obra maravilhosa nesta caravana, Senhor. Dá-nos graça e paz e salvação. Que muitas pessoas possam conhecer o Teu nome e a Tua salvação, meu Pai. Prepara-nos para o dia da nossa morte, Senhor. E se não vamos morrer, que o Senhor nos prepare para o dia da volta de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.